Veja bem o que você fez, seu língua de tamanduá. Eu não quero falar com você. Não vou te obedecer. Você é um trapaceiro. Eu já estou farto. Vocês são os vagalumes que acendem no abismo. Só tem que parar de fazer um pouco de fofoca. Fofoca. Estamos aqui começando com o nosso podcast Não Joga Trevas. Mas, por favor, não fique de mimimi também, porque a gente joga trevas e a gente gosta de trevas. Ou não, será? E eu vou apresentar aqui pra vocês o nosso amigo Ian. Fala aí, Ian. E o Rodrigo. Opa, gente, tudo bom? Vamos falar sobre D&D, 3D&T. Vamos falar sobre contos de RPG, mercado de RPG. E provavelmente a galera que gosta do mimimi vai querer xingar a gente, vai odiar a gente, vai falar alguma porra escrota a respeito da gente. Mas a gente tá cagando pra vocês, porque a gente continua ganhando dinheiro igual. Não com podcast, mas de repente a gente pode ficar milionário, né, galera? Pô, fica milionário. Pô, acho bacana, e essas críticas aí são igual recalque, cara, bate e volta. Bate no meu chapéu de cowboy espacial, bate na minha armadura. Bate no meu D20 prateado. D20 prateado e volta. Geral já tá ligado que seu nome é Recalcada. Pois é, vamos começar aqui os papos maravilhosos do Não Jogue Trevas, e você vai poder participar aí, se você curtir ou se você não curtir, xingando a gente através de algum blog ou site que a gente ainda não sabe qual é que a gente vai hospedar. Isso aqui é o piloto, na verdade. A gente nem sabia se ia colocar, mas a gente gravou, ficou legal, e a gente vai colocar no ar aqui pra galera conhecer. E se você achar uma merda, pode falar também, porque quando você falar, a gente vai usar isso pra melhorar o podcast. É, ou pra te caçar até a morte, né? Pode ser, caçar até a morte é mais divertido, né? Sempre mais divertido. Engraçado que eu descobri através do Ian que a gente colocou um anúncio lá do podcast, e aí até pintou um outro podcast aí. Que legal, né, cara? Que maneiro, um camarada aí que se inspirou na gente pra criar o podcast dele. Então eu queria mandar um beijo, queria agradecer pra você que criou o seu podcast por causa do nosso, queria agradecer por você ser fã da gente, queria agradecer por você gastar horas e horas do seu dia pensando em como você vai ser tão foda quanto a gente, porque é isso que você pensa. Então, um beijo pra você, cara. Um beijo, a gente te ama. De língua. Desculpa, de língua. Cara. Que merda. Desculpa, mas perspectiva de vida é ser tão foda quanto a gente, cara. Você que precisa posta, mudar seus conceitos. Tá fudido. Tá fudido, meu irmão. Bom, gente, então vamos lá. Vamos começar o podcast. Go! O Rodrigo falou a verdade, né? Todos somos designers de merda, né? Pra deixar nossa foto do Hangout bonita. Pois é, cara. Olha, vamos usar o Photoshop e ficar gatinho, né? Fazer um marketing pessoal, né, cara? Bom, gente, a gente separou alguns tópicos aqui pra começar. Primeira coisa que a gente vai falar é algo que a gente já viu muita gente falar. A gente quer dar a nossa opinião a respeito, que é sobre o mercado de RPG e como ele está no momento. Volta e meia alguém fala sobre isso. Teve algumas pessoas que acharam que a gente passou por uma crise. Eu não vi essa crise acontecer no meu mundo, mas eu conversei com outras pessoas que estavam envolvidas com editoras e tudo mais, e elas estavam falando que realmente aconteceu essa crise, ela existiu, foi difícil passar. Vocês começaram como RPG, vocês já pegaram o RPG caminhando nessa crise, ou vocês vieram nessa suposta era de ouro que foi a década de 90? Será que essa é a nova era de ouro que a gente está tendo? Será que ela vai ultrapassar a década de 90? Eu comecei bem cedo, com 8 anos, com Adventure Dungeons & Dragons. Era muito fácil ter acesso ao material. Quando veio 3.0, ficou absurdamente fácil. Só que depois, o mercado meio que tava desistindo de todos os jogos que eu conheci, né? Tipo, o Vampire. A Devir parou de lançar alguns livros, demorava. A Devir sempre faz isso, né, cara? Então, mas a Devir é nosso espelho de mercado, né? A Devir é nossa mainstream, vamos dizer assim. É, apesar de hoje termos grandes editoras aí, realmente a Devir tem que respeitar. Não foi a primeira, né? Acho que foi Abril que foi a primeira, não é? First Quest da Grow. Eu nem lembro de qual que era o D&D mesmo. Eu lembro que a capa era dura, era bonitinha. Eu não lembro qual era a editora também, tem que pesquisar aqui. Sim. Então, pô, se a Devir, que é pra gente a fodona, né, a Devir, tava na merda, imagina o resto, cara. Pô, não me impactou diretamente, porque eu sempre fui adepto da pirataria, né. Eu baixava, era a coisa mais fácil do mundo na época, encontrar um livro em inglês da internet e baixar. Eu também fiz parte disso, eu baixei, gente, sempre muita coisa. Mas normalmente eu baixava pra dar uma olhada, aí, pô, gostei, ia lá e comprava, porque eu sempre gostei de ter o livro na mão. Não, sim, e eu baixava assim, em sentido de jogador também, né. Aquela coisa, eu queria entender melhor a mecânica do clã La Sombra. Então a primeira coisa que eu fiz foi baixar o livro, estudar o livro todinho e falei assim, pô, tem que ter esse livro que eu gostei dele. Querendo ou não, teve muitos livros que eu li e que não comprei. E isso acho que impacta no mercado pra caramba, sabe? É, eu sempre curti bastante também o lance de colecionar livros, né? Eu já cheguei a ter mais de 300 livros em casa. Onde eu morava, né, tinha os sebos. A gente chamava de Banco do Vasco lá em Rio de Fora. Meu irmão, às vezes, vendia pra poder sair com os amiguinhos dele, pra comprar lanche do colégio. Todos meus livros de RPG nunca ficavam lá em casa. Eu tive que arrumar um esquema, mas todos os meus livros ficavam todos emprestados nessa época. Eu sempre fui muito fresco, nem emprestar, emprestava livro. Eu sou escroto, não sou, gente? Pô, cara, eu acho que você certo. Hoje em dia eu não empresto livro, não. O cara tem que ser muito meu irmão, muito meu amigo pra emprestar um livro pra ele. Boa. Bom, primeiramente, antes de começar, eu quero falar pro senhor Obama, se o senhor estiver monitorando essa conversa, aquela parte da pirataria é brincadeira, tá? A gente não baixa claro, nada. Tudo brincadeira. Não. E a gente adora trevas também. Isso, verdade. Principalmente essa parte. Pô, cara, eu já sou o contrário de livro, cara. Eu quero que todo mundo leia o que eu li. Então tudo que eu tenho de livro, mangá e HQ é o mais esculachado possível, de tanto que eu emprestei. Muitas das minhas até sumiram, cara. Até hoje eu não sei com quem tá. Quanto a como eu entrei no mercado de RPG, cara, como vocês podem ver na minha foto, né? Eu sou novinho, bonito. É um modelo novinho do grupo. Moleque piranha do grupo. Mas então, eu sou moleque, cara. Eu, pô, comecei a jogar RPG mesmo, onde você não decidia as ações no Joaquim Pô, há uns 4, 5 anos. Quando eu comecei a descobrir tudo isso, o mercado já tava largado às traças, né? Já não tinha nenhuma editora forte, já não tinha mais nenhum lançamento aqui no Brasil. Então, há uns 4, 5 anos já tava começando o movimento dessas novas editoras. Só que ele era mais tímido e ele era mais próximo de quem tava mais com a cabeça enterrada nesse meio. É. Tem gente que até hoje não tem tanto acesso a essas editoras novas. Eu mesmo. E eu tive que recorrer também à pirataria, cara. Foi tudo por internet que eu fui me aprofundando cada vez mais para ter o conhecimento que tenho hoje. Eu sou da premissa que se não tem no Brasil, não é pirataria. Infelizmente, a justiça não concorda com você. Mas eu entendo, cara. Eu baixei muita coisa. Mas eu tinha essa minha frescurinha. Eu baixava, mas era a mesma coisa que eu dar uma folheada no livro na livraria, entendeu? Eu pegava, folheava, pô, gostei disso aqui, vou levar. Mas eu sempre tive essa preocupação. Não acho errado, cara, baixar. Inclusive, um dia desses, o cara ficou bolado comigo aí. Ele é de um grupo aí de pirataria. Só que eu acho que tem limites. Por exemplo, se eu acabei de lançar um jogo, eu acho escroto pegar, piratear esse jogo, eu acho. Eu particularmente acho legal assim, quando você pega um jogo que ninguém mais tem acesso. Pô, esses dias aí eu tava pegando até uma impressão com um amigo, tá aqui, ainda nem terminei de ler, só li um pedaço, do Desafio dos Bandeirantes. Cara, um jogo maneirão, só que não tem como você ter acesso fácil a ele. Então eu acho que é até válido. Eu não acho legal assim, se acabasse de lançar Call of Cthulhu e de repente o cara fosse lá, vou escanear só de sacanagem pra liberar. Pô, então, eu acho legal essa coisa de piratar. Não porque eu revoltado, essas coisas assim. Mas, poxa, eu fui uma pessoa quando eu era mais novo, né? Agora eu sou mais velho, trabalho, tenho dinheiro. Mas eu era duro, cara. Meu pai ia me bater. E era caro, brother, os livros. Pois é, então, pô, um livro de caralho, na época pra mim, era só rico que podia ter aqui. Teve uma relação de preço de livros de RPG baseado no salário na época. Eu não lembro quem fez isso, vocês lembram disso? Pô, eu vou... Cara, não lembro disso também, não. Eu vou até dar uma olhadinha aqui, ver se eu consigo achar. Já o Balinha de Gude. Eu não lembro os valores do chat. Depois a gente pesquisa e coloca à disposição lá pra galera. Mas é na parada surreal. Vou supor que na época o salário mínimo era R$74. Acredito, já foi. Foram valores assim baixinhos. O livro era 70, 60. Então se tu parar pra ver, era caro pra caralho, irmão. Era como ter um livro de R$600 hoje em dia. Eu acho que todo mundo acabou caindo um pouquinho na geração, não só de baixar, mas no lance da Xerox. Cara, eu ia falar isso agora. A Xerox salvou muita mesa de grupo. A gente tinha manha de recarregar um cartucho da impressora e a gente imprimia no Atlas. Isso aí, que era aqueles lugares que recarregava seu cartucho com tinta de caneta preta, Bic, e água. Que louco isso, cara. É muito top, cara. A gente tem todos os livros usando até hoje dessa impressora. Surreal. Quer dizer, a gente conseguiu ter esse acesso a essas paradas. Eu confesso que eu comprava, eu consumia esses livros, mas antes eles chegavam pra mim através de Xerox ou PDF. Aí eu, caralho, que parada maneira, eu ia lá e dava o meu jeito de arranjar o livro. Hoje, por exemplo, entre as pessoas que eu conheço, normalmente, a maior parte delas, falando assim, 80, 90% das pessoas que eu conheço, eles compram o PDF, especialmente se for editora nacional. Gringa, a galera baixa. Eu sou um que baixa. Tinha só mais um assunto pra falar de mercado. A gente não tem nenhum líder de mercado em RPG. O que nós temos são pequenas editoras, cada uma agindo minimamente com o poder que tem. E eu acho que isso é ruim pro mercado. Porque como não tem um grande líder massificando informação, quem não cai dentro, quem não cai de cabeça, quem não procura informação, não fica sabendo das grandes mudanças e da chegada de novos cenários de RPG hoje. Você tem que estar realmente interessado para conseguir. Acho bom ter essas várias, porque você tem uma variedade maior de jogos, porque você gera competitividade. A galera, para poder ganhar o mercado, ela traz jogos novos, ela vai trazendo coisas novas pra gente. Então, são formas de você conseguir outros jogos. Eu só acho que eles trabalhem de forma, alguns deles trabalham de uma forma meio estranha pra mim. Eu vejo algo que tá dando muito certo, um sistema X. Caraca, irmão, vendeu pra caralho aquela parada. Aí o cara vai e quer lançar um outro jogo depois. Irmão, lança suplemento pra aquele sistema. E as editoras acho que estão querendo lançar variedade e às vezes me irrita. Eu já passei isso com todas as editoras. Passei isso com a Jambô, com 3DT, que eu queria na época mais 3DT. Agora a gente já tá com suplementos. Mas eu achei que deveria ter lançado antes, mas graças a Deus eles resolveram. Passei isso com o Old Dragon. Aliás, beijo pra você, Pop. Te amo. E... o Pop, eu conheci o Pop numa voadora, numa discussão. E ele é um cara super legal, cara. Mas assim, na ocasião, eu dei uma opinião e a opinião pareceu ser de outro jeito, né? Foi a respeito da arte do Old Dragon. Quando veio o Bestiário agora, ele é lindo, ele é maravilhoso. Só que ele é colorido e tem algumas artes que são meio digitais. Então, assim, é um jogo que tinha uma ilustração meio Conan, preto e branco, uma parada assim e tal. E aí, de repente, vem esse negócio. Aí eu falei assim, eu achei lindo, mas não achei old school. E as pessoas acharam que eu tava falando mal, mas não era. Entendeu? Eu gostei, só não achei, eu só preferia do outro jeito. Entendeu? Pareceu babaca, né, cara? Mas, cara, deixa eu te explicar. Essas pequenas editoras, algumas agem estranho, por quê? Imagina que nós agora fôssemos abrir uma editora com o nome de Não Compre Trevas. Você realmente consegue imaginar nós três administrando bem uma editora? Pô, é só não chamar o livro de trevas. Não, três designers de merda. Não, deixa eu te falar. Não Compre Trevas. Eu não ouso dizer que eu faria isso bem, porque isso só dá pra saber fazendo. Mas já faz um bom tempo eu estudo essa possibilidade. Eu fui adiando por diversas coisas. Uma que eu queria ter um conhecimento maior sobre o RPG como editora, queria analisar bem a situação, eu queria aprender mais sobre desenvolvimento de RPG. Inclusive eu fiz uma oficina de game design com o Daniel lá do D+1, maravilhosa, recomendo, com técnicas para você criar, né, RPGs. Ele é um game designer fenomenal. E um designer que não é de merda. Esse é um designer bom. Resolvi entrar nessa área aí como designer gráfico, tentando fazer as coisas com calma. Tentar ver o que é legal pro mercado, qual o público que eu quero atingir, como que eu quero atingir isso. Mas isso é uma coisa a longo prazo. Eu acredito que talvez desse certo, mas não vou ser arrogante de dizer que daria. Porque é mais simples do que parece e mais complicado do que parece. O problema é que normalmente os caras querem fazer com uma ou duas pessoas no comando. Isso complica, porque fica com coisas nos ombros e pesa, irmão. É difícil você cumprir prazo, é difícil você fazer tudo com duas pessoas numa equipe. Eu tenho outras opiniões bem radicais, cara. Eu acho que muita coisa dá errada por causa de preço. É caro pra caramba. O cara vai falar, ah, mas tal coisa também é cara. Beleza, um erro no sistema. Eu acho que o parque gráfico do Rio de Janeiro é muito caro. Absurdamente. Sim, muito caro. Isso faz, pô. A gente só pede pra São Paulo, né? É verdade. Pô, o livro mais barato que eu vi ultimamente foi o Savage World, porque capa dura, todo colorido, entendeu? Papel com qualidade, o livro show de bola, R$50. Isso é muito barato. Porra! Saúde Moana. Porra, maravilhoso, entendeu? Um livro de, sei lá, 300 e poucas páginas. É lindo, fala, maravilhoso. Porra! Vai ver Ends. Inacreditável, cara. Mas, pô, saiu caro naquele negócio pra comprar, adquirir ele. Ele não queria ter PDF, PDF, desculpa aí, eu não gosto. Fiquei velho. Qual? O Legend of Five Rings. Ah, sim, o Legend eu acho que aconteceu outra coisa. Isso é um assunto polêmico. Deixei pra comprar quando tiver dinheiro. Falei, quando tiver dinheiro eu compro. E pronto. O Legend, o que eu acho que o principal lance que aconteceu, vou até mandar um beijo aqui pro Cláudio Muniz, super gente boa. O Cláudio, eu vejo muita gente fazer mimimi com o Cláudio. Eu não sei até que ponto, eu não tô, deixa eu deixar claro que eu não quero defender, não, nem sim. falar mal. O Cláudio é um cara que eu estimo, eu gosto dos jogos dele, joguei o Genesis, eu joguei Simbiose, e eu joguei agora recentemente Utopia D10, depois de muito tempo, e eu gosto muito do trabalho dele. Na época teve um trelelê com uma editora que era dele, e aí depois ele saiu da editora, essa editora parece que teve um trelelê ali errado, mas assim, até onde eu sei, ele não tava mais na editora. E depois vieram um monte de mimimis em volta do Cláudio. O lance que eu vejo é o seguinte: grande parte das pessoas que eu conheço, volta e meia fala assim, ah, porque o Cláudio Muniz isso, o Cláudio Muniz é aquilo. Quem prova alguma coisa contra o cara? O nego fala um monte de coisa do cara, eu nunca vi ninguém provar, não, olha só, ele fez isso. Então eu vejo muito mimimi, e as pessoas usaram isso pra prejudicar o jogo, e eu achei isso muito feio. Eu não conheço essa história, sacou? Eu vou te falar da minha, por exemplo. O que não me fez me desanimou também de comprar o livro. Eu não conheço ninguém, né, no Rio de Janeiro, assim, que jogue Legend of Five Rings. E é um jogo que eu não quero narrar. É uma coisa que o RPG influencia muito. Tem muito risco você comprar um livro pra deixar jogado na sua casa, sabe? Você já conheceu alguém que jogou o Aventuras Orientais do D&D? Pô, eu já joguei, cara. Eu já tinha um grupo. Cara, é o mundo de Rokugan. Sim. É o mundo de Legend of Five Rings. Então, quer dizer, no fundo a gente não tinha acesso ao sistema, mas ao mundo sim. Pois é, mas todo jogo novo, assim, causa um certo preconceito em geral. Tipo assim, o nego olha pra capa do livro e fala assim, pô, não gostei, vou jogar isso não. É verdade, eu também sou atraído por isso. Capa de livro, arte do livro, isso me atrai. Eu comprei um livro de GURPS, eu nunca joguei uma aventura de GURPS, cara. Nunca consegui narrar uma aventura de GURPS. É feio, né? Pô, demais. Sabia todas as regras de cor, só fui jogar GURPS quando meu livro foi vendido pro sebo. É, o Espírito do Século é um jogo que ficou muito bonito aqui da Retro, mas quando eu vi o livro original, tava conversando até com outro camarada, o livro atual é lindo, mas o livro original, com as artes originais e tal, ele fica mais no clima do livro, que é um lance meio pulp, meio 1920. Então, eu acho que, às vezes, essas coisas que são feitas pra melhorar, às vezes, acabam dando errado, né? Sim. Você tenta dar um upgrade ali no jogo e dá ruim. Pô, é difícil trabalhar com o público, assim. Ainda mais um público, como é que eu posso dizer? Esse público é RPGista, né? É um público cult, é um público chato, cara. Pô, é chato pra caralho, meu amor. Você chegou a participar de financiamentos, Ian? Você tá por dentro disso ou você tá mais no mainstream, né? Cara, na verdade, financiamento não. O primeiro envolvimento mesmo que eu tô tendo é o evento que vai ter nesse domingo. Eu posso falar do evento aqui, cara? Claro, porra, é pra falar nessa porra. É o RPG Solidário. Quem quiser pesquisar mesão de RPG Solidário vai achar no Facebook, dia 15 de aqui no Rio de Janeiro. E a primeira vez que eu tô organizando algo, tomando a frente em algo de RPG, é com isso. E agora, por enquanto, eu tô até bem feliz, cara, que eu tava esperando alguém com algum mimimi de que algo não ia dar certo, de que ia ter algum problema, e até agora eu não ouvi nada. Porque tudo que tem de RPG sempre tem um chato, cara. Eu sou voluntário lá, eu conheço o responsável, ele me passou uma lista das coisas que eles precisam lá. Entre material de limpeza, alimento e principalmente brinquedo para as crianças nessa época de Natal. Então meu objetivo é reunir uma grande quantidade desses itens, porque lá são muitas crianças, não adianta levar um quilo de alimento, uma lata de extrato de tomate, porque isso não dá para uma refeição para eles, não dá para um almoço. Então meu objetivo é reunir uma quantidade boa para ver quanto tempo eles conseguem se virar com aquilo, com vários e vários quilos de arroz, várias latas de óleo, e dar o máximo de infraestrutura possível pra eles, crianças de que faixa etária, Ian? São crianças de 7 a 18 anos. As crianças vão jogar o RPG com a gente? Apesar de adorar a ideia, elas não vão poder jogar com a gente. Pois apesar do abrigo ter bastante espaço, ele não tem infraestrutura para receber um evento desse porte. Além do mais, algumas das crianças ali estão sob proteção da justiça. Foram tiradas da guarda dos pais devido a abusos e maus tratos. E a gente não pode tirar aquelas crianças, fotografar ou envolvê-las em algo muito público. Então a gente não poderia, por exemplo, trazer as crianças do abrigo para jogar conosco. Mas só da gente poder, por enquanto, pegar o máximo de donativo possível para eles e futuramente organizar dentro do abrigo ações recreativas com mesas de RPG, já é muito gratificante, é o meu objetivo nesse momento. Pô, maneiro, cara. Também achei muito legal. Eu comprei a ideia, achei fenomenal. Tá quase alcançando 100 pessoas. Se eu não me engano, quando eu entrei lá, a gente tava em 30 e pouco. Agora já tava em 85, 86. Vai bombar esse negócio, maravilhosamente. Cara, com certeza. Que doideira, né, cara? Eu organizei assim, veio de gaiato. Pô, faltando 2-3 semanas pro Natal. Eu, pô, vou organizar. No ruim salvou meus amigos, eu tava contando com 20 pessoas, só pra ter algo legal mesmo pra levar pras crianças, principalmente brinquedo. E quando eu vi, apareceu um monte de gente interessada, principalmente você, plebeu, e a coisa decolou de 20 pra 50, de 50 pra 80, e a gente tá a mais de 5 dias do evento, quem sabe que número vai chegar. Eu acho que o ideal é se a gente conseguir colocar pelo menos 100 pessoas, 100 quilos de alimentos e ou brinquedos e ou materiais de higiene, eu acho que já dá uma ajuda bem legal, né? Inclusive se a galera puder levar 1 quilo de alimento e mais um brinquedo, é mais legal ainda. Pô, seria perfeito. Seria ótimo. Vou até dar esse bizu lá pra galera lá, acho que é legal a gente falar isso. Com certeza. Então, então o evento vai acontecer dia 15, não é isso, hein? Dia 15 de dezembro, pessoal, às 2 horas da tarde até às 8 da noite, domingo dessa semana, e vai acontecer aqui na rua José Bonifácio, ela fica próxima ao Norte Shopping. Lá no evento tem um mapa direitinho, é só pesquisar no Facebook. Mesão de RPG Solidário, e vocês vão achar o evento. Deixa eu dar um bizu pra galera aqui, vai ser dentro de um condomínio, não é isso, Ian? Isso, vai ser num playground na área de festas do condomínio. Então, como lá provavelmente não vai ter um local para você comer, você vai ter que sair do condomínio para comer, então eu tô tentando, através de alguns comerciantes que eu conheço aqui na minha região, conseguir umas doações pra gente pro dia, com refrigerante, com biscoito, com uns negócios assim. Mas se você quiser, leva seu lanchinho, leva sua parada. Eu vou tentar arranjar o máximo que for possível, que a gente tem pouquíssimo tempo. O ideal para mim seria se eu conseguir 30 refrigerantes e uns 30 pacotes de biscoito, mas eu não sei se eu vou chegar a isso. Mas vamos ver, de repente eu consigo e a gente vai levar lá pra galera poder comer. Inclusive, eu e algumas outras pessoas somos envolvidos em grupos, encontros, e a galera vai estar doando algumas coisas, HQ, livro de RPG. Então, se você tiver um livro de RPG, estiver escutando o Não Jogue Trevas, você quiser doar, dá essa moral, porque além da gente sortear para as pessoas que estão participando lá, e isso andaria mais gente, torna o evento mais divertido, mais legal, incentiva mais as pessoas a doarem mais coisas. Então, enfim, o evento vai ser show de bola, eu tenho certeza, e novamente parabéns, Ian, pela sua iniciativa. Só não doa trevas, né, cara? Não, não trava trevas, não. Trevas, não aceita, não. Inclusive, esse lance do trevas, deixa a gente deixar claro aqui, que acredito que todos nós já jogamos trevas, né? Eu sou um cara, assim, que eu jogo até hoje, Diamond, trevas. Eu tenho as minhas reservas, mas isso é mais uma brincadeira. No fundo, a gente é jogador também de trevas. A gente se irrita, às vezes, um pouquinho com o sistema, né? Eu acho que todo jogador de Diamond se irrita um pouco com o sistema. Mas, no fim das contas, a gente curte, fez parte da nossa história de RPG. Foi uma brincadeira que rolou aqui e acabou virando esse nome. Mas, ó, Deldeb, beijo pra você, a gente te ama, tá, cara? Eu posso até falar beijo do gordo, que eu sou gordinho, então funciona. Não processa a gente. Não. Por favor, não processa a gente. Parabéns por você ter tido coragem naquele momento de lançar o seu RPG. Mesmo que eu lançando vários dados e dando muito de dano, às vezes eu acabe dando 1, 2 de dano em cima do cara. Ainda assim, é muito divertido jogar trevas, mas não jogue. Mas é divertido, é bom. E beijo pra você, Deldeb. Valeu, Dadabio. Plebeu, voltando aqui ao assunto, quero que você falou de comer um biscoito, ter um lanche lá. Agora falando sobre a minha experiência como RPGista, eu não sei se vocês vão compartilhar, mas meu RPG sempre foi nas piores condições possíveis, cara. Porque RPG, o que eu aprendi é que ele não é bem-vindo em lugar nenhum. Só os jogadores gostam dele. Se você joga na tua casa, um momento teu pai não vai mais deixar e você tem que jogar na garagem. Quente. É, rola umas paradas meio assim. É, a minha infância foi muito. Quem tem dinheiro, o Diego vai a pé, já caía até Pavuna pra poder jogar. É, eu saí de casa cedo, aí eu consegui me livrar um pouquinho disso, mas eu já passei umas situações assim. Rapaz, ano retrasado, meu RPG era assim, jogando na garagem de alguém, comendo pão puro e bebendo água, cara, tendo que ir no banheiro na rua. Porra, então eu sou playboy, eu comia pão com mortadela e tobe, parceiro. Ah, é verdade, cara, verdade. Mortadela e tobe, cara. Pô, isso então, é, quando é a gente juntava uma grana, aí comprava, eu tinha uns amigos, a gente comprava tipo assim, um pacotão ou dois de macarrão, aí comprava um pouquinho de carne moída, um pouquinho de calabresa e creme de leite. Brother, aquilo vira uma parada gostosona e aquilo entope a sua barriga. Você fica 32 horas sem comer mais nada. É muito sinistro, é um macarrão. Agora sim, né, cara? Dois tabletes de quinoa assim dentro, assim. Fudeu. A gente jogava madrugada, né? Madrugada. Só que, pô, a sala onde jogava parecia uma mesa de poker de filme B, sabe? Todo mundo que tava ia nesse caso, né? Tipo, era um lugar bem frio. Então no inverno tudo fechado. Ele tava jogando dentro da neblina. Muito bom, cara. Só faltou ter uma luminária daquelas mais rebaixada assim na mesa, ia ficar perfeito. Eu não tinha porque a gente era pobre, mas a luz da sala era incandescente, né? De 60 watts, toda aquela luz fraquinha, sabe? Entendi. E pra ler uns determinados livros com essa luz? Era um inferno, né? Ah, tipo, dava qualquer... sempre tinha um jeito, né? Tinha lanterna, usava luz do computador. Verdade. Então, gente. Na garagem a gente também tinha uma iluminação horrível. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. O financiamento do Call of Cthulhu tá rolando, ainda não terminou. Eu não financiei, não vou financiar, mas eu espero que dê certo. Vou explicar por quê. Tem outras coisas pra eu comprar com esse dinheiro. E eu não vou jogar Call, não vou jogar Chamado. Eu vou jogar Rastro, porque eu gosto mais de Rastro. Não sei se vocês tiveram a oportunidade. Eu acho o Rastro mais leve, mais tranquilo, mais rápido. Eu gosto muito da praticidade dele. Não é questão de achar que é melhor. Eu acho que é riquíssimo termos as duas opções de jogos aqui no Brasil. E vocês, vão financiar? O que vocês acham sobre? Eu sou um pouco contra financiar, né? Porque pô, sai muito caro, né? Pra quem quer ter o livro físico, no final das contas. Eu sei que eles têm uma meta. Tudo bem, eles têm uma meta deles. Mas você sabe que tem opções, né? Tipo assim, você, na verdade o livro costuma sair mais... barato para quem financia, aí você tem o PDF, depois você vem um livro físico e aí depois vão vindo as recompensas. Aí tem ali, pode ser, vou chutar aqui, 15, 50, 60, 90, 200, 3 milhões. Então ele vai aumentando. Inclusive tem umas opções legais lá, que é você poder ter um churrasco com o cara lá que é o dono da editora ou o autor do livro. Tem uma parada dessa lá. Vocês viram isso? Vi, mas leva mal, não pode. Faço com o cara, velho. Eu também não acho isso legal, não, mas tem gente que acha, brother. O cara escreveu um livro psicopata de um deus antigo que vai lá que eu com ele. Pois é, cara, tipo assim, Lovecraft era o psicopata mor, né? E o cara que escreve o jogo do Lovecraft, ele é muito, muito psicopata, muito próximo ao Lovecraft. Cara, que admira o Lovecraft, apesar de ser muito bom. Os caras que admirem e pegue os passos, tem algum probleminha, não vai ser legal ter um churrasco com ele. Pior de tudo é que eu, agora que a gente falou sobre isso e a gente levantou essas hipóteses, eu fiquei com vontade de ir no churrasco com o cara, brother. Agora faz sentido, né? Agora faz sentido, exatamente. Que o cara é muito louco, cara. Bom, eu espero que tudo dê certo. Eu acho que os financiamentos, a gente tem alguns casos de sucesso e outros não. A gente teve o Crônicas, que foi sucesso absoluto. O jogo é muito bonito, mas não me interessou o pouco que eu escutei sobre ele. Eu ouvi falar que ele puxa um pouquinho para jogo de tabuleiro. E só isso foi suficiente para eu não me aproximar. Não quer dizer que eu não vá comprar. Eu não estou falando mal. Eu só não me aproximei. Eu preferi comprar Legend of Angler, que eu tô aqui. Acho que é isso, que é assim que chama o nome. E o Hunter, né? Que eu nunca tinha tinha comprado do Storyteller, porra, tô enlouquecido. Porra, Hunter é muito bom, cara. Hunter é sensacional. Hoje, Eduardo Costa, maravilhoso, me vendeu. Beijo pra você, da Redron. E a Redron também vai apoiar lá teu evento, Ian. Ele vai levar uns gibis. Eu tô ligado, viu? E outros pra molecada também. Grande beijo pra Redron e todos que estão me apoiando nessa empreitada, gente. Muito obrigado. De nada, depois você faz a chupetinha aí, tá tudo certo. É, tá tudo tranquilo. Tô falando, vocês estão com um carro com defeito, é isso, né? Fala que é isso, gente, matéria de integridade. É isso, exatamente isso. Ah, obrigado. Tá bom. Então, cara, eu acabei não financiando por causa disso, porque tinha outras coisas. Crônicas, por exemplo, fez um sucesso enorme e é um jogo muito bonito. Vocês já chegaram a ver sobre Crônicas? Eu admito que não, cara. Aproveita, bota no Google aí, porque o jogo é bonito de sete, irmão. Tem um ilustrador rico e uns designers que não são de merda igual a gente. Essa parte é importante, cara. O lance da falta da revista física também é complicado, né? Eu ainda sonho até hoje em que alguém, sei lá, refizesse uma Dragão Brasil. A Dragon Slayer era legal, mas ela não tinha a mesma pegada da Brasil, na minha opinião, e sempre foi. É, cara. Era muito voltada pra Jambu, eu amo a Jambu, eu jogo muitos jogos a Jambu. Mas então, eu entendo que pra quem não era fã de Jambu, era um pouco complicado você comprar a revista. A Dragão Brasil tinha uma pegada mais infantil, né? Eu acho que isso cativava mais o público final. E a verdade é que nós somos grandes crianças, né? A gente... Eu acho que o RPGista nunca vai crescer, né, cara? É verdade, cara. A Dragão Brasil foi uma história, cara. Eu lembro, assim, que eu fiquei muito triste quando ela acabou. Acho que só o nome, só a nostalgia do nome já é fantástico. Sim, eu ficaria feliz se um dia ela voltasse. Mas eu sei que rolou uma porradaria danada lá. Aham. É, eu só li o caso. Cara, eu não passei por esse sentimento, mas eu imagino que foi parecido com o que eu senti quando a Rádio Cidade acabou. Então... É, exatamente. Eu acho que essa é o sentimento. Essa é a emoção que rolou. Aí, você perdeu uma das poucas coisas que ainda você ainda gostava na minha, em sucesso, né? Nossa, você tirou muita onda, cara, porque eles criaram muito RPGista, cara. Criava mesmo. Porra, o cara era fã de Yu Hakusho, ele via lá, joga Yu Hakusho, o que que é isso? Aí ele pegava, tinha adaptação. Pô, mas que jogo é esse? Aí tinha um livrinho na banca também. Esse lance de vender em banca também é muito legal, apesar de ser complicado. Cara, muito pra editora. Pra Presidente, pra Storyteller mesmo, né? Eles publicaram o Street Fighter, Storyteller. E na época eu achei genial. Eu era moleque ainda, né? Pô, você montava seu Street Fighter pra crescer, evoluir e enfrentar o Street Fighter do futuro. Cara, era Street Fighter Final Fight. Tinha Darkstalker, tinha várias paradas legais. E tinha os que era só o jogo, uma revista com o jogo completo. E tinha os manuais e tinha as adaptações. Então a Dragon Brasil foi muito pica, muito foda. Resident Evil, deixa eu lembrar mais. Nossa, muita coisa. Eu acho que muito RPGista veio do Pokémon 3DT, cara. É verdade. Enfim, eu acho que dessa história toda fica a nostalgia. Espero que, quem sabe, um dia a gente tenha, se não a Dragão Brasil de volta, de repente, uma revista com a mesma pegada. Eu gosto da Dragon Slayer. O lance é o seguinte, que às vezes eu dou uma opinião, pessoas acham que eu falo mal da outra parada. Não é isso. Às vezes eu gosto daquela parada, eu gosto do Guaranatob, mas Coca-Cola é a Coca-Cola. Mas eu não tô desmerecendo Guaranatob, porque eu bebo mais Tob que Coca-Cola. Cola que é mais barato. Pô, eu não gosto de forma não, cara. Ela deixa meu dente pelado, né? Rapaz, se eu te contasse o que que Toby faz contigo, tu ia preferir a Coca-Cola. Cara, eu me amarro agora em refrigereco, vamos dizer assim. Me amarro. Eu cresci tomando isso, cara. Pois é, refrigereco eu gosto também. Eu lembro que o da minha infância que eu queria que voltasse era o Baré, um refrigerante tutti-frutti. Pô, era bom. Cheguei a beber também. Bem moleque mesmo. Encontros de RPG. Explodiu nos últimos anos em uns encontros de RPG. Verdade. Eu tive orgulho de estar ao lado da Dungeon Carioca como organizador. Agora eu tô saindo esse mês. Eu até seria ousado a ponto de dizer que a Dungeon Carioca também ajudou a influenciar algumas outras pessoas a ou voltarem a fazer encontros ou fazerem seus próprios encontros. Hoje eu saí de lá e tô com uma outra premissa, a de ensinar RPG. o Iniciativa Jogos de Papel, é, visa ensinar, ir com encontros itinerantes, ir em colégios, ir em, em shoppings, trazer o jovem para o RPG. Hoje a gente está com esse objetivo. A gente está com o apoio do Coisinha Verde, que é um, um camarada fenomenal, um super game design, faz jogos simples, divertidos, que tanto as pessoas experientes quanto não experientes costumam gostar. Mas eu acho ele genial. Ele, inclusive, uma coisa que dá muita força pra gente, ele tem um RPG de 4 páginas que é funcional, que é o Calixto RPG. Dá pra você imprimir e entregar pro moleque, dar de presente, e ele aprende ali o RPG, começa a jogar as aventurinhas dele, depois ele parte pra outro sistema se ele quiser. E tem o Might Blade, que é um sistema de fantasia medieval. Rodrigo já chegou a jogar comigo, né? Eu não lembro se tu gostou. Tu jogou com você? Joguei. Jogou, né? Tá super legal. E os encontros de RPG estão aí, cara. Estão rolando. Cada vez aparece uma galera nova. E assim, eu acho que independente de quem estiver organizando, de qual for o foco, poder trazer antigos RPGistas de volta ao RPG. Ativa, né? Exato. Já é legal. Só que eu acho que os encontros, eles influenciam muito pouco pra criar novos. Eu, nesse tempo que eu fiquei com a Dungeon, eu percebia que vinham novos jogadores, não vou dizer que não vinha, mas eu não consigo ver os encontros sendo fortes com isso. O Joga Metá, que é um encontro nosso querido Brega, lá do Saia da Masmorra, faz num colégio, já traz novos jogadores, já é uma outra coisa. Na época, eu já tinha desenvolvido a ideia do Jogos de Papel, já tinha conversado com as pessoas que eu queria trazer pra gente fazer junto. Quando o Brega fez isso, o Joga Metá, e eu conheci, eu até cheguei atrasadíssimo no dia, eu percebi que realmente aquilo que eu tava pensando era o caminho certo, que eu vi o Brega fazendo isso. E o Brega é um cara que também faz parte da inspiração da gente nos Jogos de Papel. Esses encontros de RPG, o que vocês acham disso? Eu tô achando super legal, que cada vez tá crescendo mais no Brasil inteiro, mas o Rio de Janeiro tá muito forte. A Dungeon, a gente tentou se unir com os outros encontros e incentivar todo mundo. Um lance bem, bem amistoso mesmo, né? Porque a nossa ideia era jogar e multiplicar. Essa ideia dos encontros, eu compro legal, porque gera grupo de RPG, e a coisa que você vai ficar velho, que você mais encontra são ex-jogadores de RPG que reclamam que não tem grupo. É verdade. Né? Começa uma aventurinha besta da mesa ali, às vezes que a aventurinha você acha que vai ser besta, o cara é um mestre fantástico, a equipe que foi formada ali por acidente, né, porque não foi planejado, cada um se inscreveu onde deu e pronto, passa a ser uma equipe maneira, cúmplice. Eu tô falando equipe, sim, mas às vezes, por exemplo, um jogo como Rastro de Cthulhu ou outro jogo assim, o pessoal se odeia na mesa, né? Mas o jogo funciona, entendeu? E fica agradável jogar. Por mais que você odeie o seu cara que senta do lado, é aquela coisa que você sempre lembra no RPG, é só um jogo, dentro do jogo. E você se diverte com aquele papel. E eu noto que muito encontro gera muito grupo, cara. Muito grupo, gera muita amizade diferente, você conhece pessoas diferentes. E é um círculo de amizade, assim, saudável, né, cara? Não, a gente não vai lá pra usar drogas e adorar Satã, né? Não, verdade. Só o pessoal que joga Trevas que faz isso. Ah, verdade. Sim, mas geralmente não joga Trevas. Geralmente... Bom, você tá certo, cara, isso acontece mesmo. Eu acho que o que o encontro de RPG mais tem feito é trazer um antigo RPGista de volta ativa. Mas a gente também tem um outro problema que acontece. Não sei se vocês passaram por isso, mas antigamente aqui no Brasil, o pessoal que jogava RPG achava que era RPG era time de futebol. Ele escolhia um RPG e não saía dele de jeito nenhum, e tudo era uma merda, e ele não queria nem saber sobre os outros. Eu tenho os meus RPGs preferidos, mas eu acho que cada um é uma parada diferente. É que nem você, eu vou jogar, sei lá, Final Fantasy, só que só vou jogar Final Fantasy, não vou jogar nenhum outro tipo de RPG, qualquer outro RPG é uma merda, só o Final Fantasy é o que presta. Era exatamente isso que acontecia. O cara pegava um jogo e o cara não largava isso. Até hoje eu vejo que alguns antigos RPGistas, eles perguntam assim, vai ter GURPS, AD&D ou Vampiro? Então não vou. Vocês não acham que isso também rola? Que o cara deixa de conhecer uma parada por causa desse ranço, né? Não, é time de futebol, eu não posso largar. Pô, eu acho mais que é a zona de conforto, né, cara? Muitas vezes ele tem os combozinhos dele, né, e tá confortado pra aquilo de ser o destaque da mesa. Então, esse jogador de combo, gente, não seja ele. Não, brincadeira, não seja ele. Brincadeira. Eu gosto de um chato, diferente, sabe? Aquele jogador que irrita. Eu gosto tanto eu gosto de suporte quando eu jogo de combate, tipo D&D, essas coisas, jogo de barra, aquela coisa toda, né? Sim. O meu principal de diversão é o jogo interpretativo. Isso que eu ia dizer agora, cara. eu, o que me estressa às vezes como narrador é quando eu pego um jogador que vem com a história completamente pobre, com a interpretação ainda mais pobre ainda, mas ele tira 80 de dano num ataque e não vai falhar em um teste de perícia, de tanto combo e efeitozinho que ele colocou, cara. Então, eu adoro esse jogador porque geralmente o personagem faz amizade com ele primeiro. Tô falando você como mestre, cara. Você posso como mestre contar uma coisa pra vocês? É, isso não é segredo. Eu aviso para os jogadores. O Rodrigo ia odiar jogar comigo, porque quando o cara faz combo, eu já aviso. Se você não diminuir esse combo, não precisa atirar, mas se não diminuir, se não ficar tão ridículo, eu vou aleijar o seu personagem de alguma forma. Ou você vai ficar cego, ou você vai ficar surdo, ou você vai perder um braço, ou você vai perder uma perna. Eu já aviso pros jogadores. Porque o combo é aleijar o mestre. É, você tira um membro do mestre. Caraca, fodeu, mano. O cara fez a parada sinistra. Então, geralmente, né, sem querer tirar onda, mas já tirando, eu me destaco em muitas mesas porque eu pego uma classe ridícula e falo, como eu gosto de jogar com esse tipo de classe, o nego não espera o que eu faço no jogo, né? Eu entendo muitas vezes, o nego olhar isso pra mim, pô, como é que você fez o bardo do... Isso não tem ponto assim, acontecia muito, o nego olhar pro bardo e falar assim, essa classe é um lixo. Muitas vezes eu salvar a galera, salvar grupo com magia ridícula de um... Sim, isso é bem legal, eu já gosto muito do bardo também, já passei de situação parecida. 3.5 permitia muito combo, né? Não necessariamente ficava ruim, a não ser quando a galera perdia a linha, né? Sim, mas eu acho, cara, que tinha que ter um equilíbrio. Você não podia nem ficar só usar os livros básicos, ficava chato, mas se você deixasse ele combar demais, os classes de prestígio atrapalhavam o jogo, apesar de darem opções maravilhosas. O maior problema do combo, cara, é que você deixa tudo em muito desequilíbrio. Você não pode colocar uma situação pra todos os jogadores, porque tem um jogador que tá com poder de personagem de nível 15 e outros com poder de personagem nível 5. Então você tem que colocar um vilão de nível 15 e vários de nível 5 pra você poder equilibrar a mesa. E acaba isso o cara se destacando mais, não porque ele faz coisas mais fodas, mas sim porque a matemática ajudou ele ali naquilo, isso, né? É. Pô, eu tenho mas eu acho que há lugares e lugares. Tem jogos que podem ficar interessantes pra fazer um combo. Você vai fazer um por exemplo, um próprio Tormenta RPG, que ele é D20, mas ele tem uma outra pegada meio Pathfinder. Tormenta RPG, eu acho lógico ter combo, porque é uma parada meio anime. O cara vai correndo por cima das costas do dragão, retalhando ele, pula e, entendeu? Faz uns negócios assim. No D&D, normalmente fazer isso dá merda. É. Então, você não faz isso. Entendeu? Mas tem jogos, quando ele tem uma pegada mais exagerada, eu acho que o combo vale. Tem um jogo chamado Anima, não sei se vocês conhecem, que é um RPG. Ele é meio baseado em Final Fantasy. Ele tem vários combos, só que os combos deles eu achei equilibrado. O jogo ele é feito pra você combar. É árvorezinha de talento, tudo é combo, cara. Mas é tudo equilibrado, cara. Se você combar sendo um psíquico ou combar sendo um cara super forte, é um combo do mesmo, entendeu? Mesmo nível. Pô, a maioria dos meus combos vem sem querer, cara. Que eu quero fazer uma coisa mais legal do que agressiva. E acaba que funciona demais, sacou? Vira super efetivo, vamos dizer assim. É, o Fate, que é o meu sistema hoje favorito, ele permite e não permite combo. Matematicamente, não tem como você criar um combo. Tem como você, com a sua imaginação, se aproveitar dos aspectos que estão rolando no cenário, dos aspectos do seu personagem, dos aspectos do seu inimigo. Se você souber analisar tudo isso e dizer pro narrador, olha, pelo fato de estar escuro, pelo fato de ser um ladrão, pelo fato desse cara ter acabado de bater a cabeça em tal lugar, e se você começar a usar isso, você consegue investir os seus pontos de destino pra você fazer uma parada muito pica. Você pode matar um vilão. Só que você precisa saber fazer isso. Isso exige um jogador um pouquinho mais experiente, ou então um pouquinho até mais esperto, entendeu? Porque pensar fora da caixa. Que tá acontecendo. Isso. E isso acaba, porque quando acaba os seus pontos de destino, para você conseguir mais pontos de destino, você precisa usar os seus aspectos negativos para te atrapalhar para você ganhar mais pontos de destino. Então isso equilibra. Eu acho que o Fate ele permite o combo, mas ele limita o combo. E você sabe que se você quiser, você faz um all-in, gasta todos os pontos de destino, isso, mas depois acabou o seu recurso. Tem que se fuder pra conseguir mais. Fate é muito bom, cara. Se sistema simples, cabe em qualquer lugar, mas voltando ao assunto de combo, Rodrigo, você também joga de bardo, eu acho que você vai concordar comigo, tem uma classe de prestígio, é o peregrino da canção, acho que ele tá no livro do aventureiro 3.5, tem aquela classe de prestígio, pra mim, inconcebível pra bardo. Só pra quem tá descontextualizado, imagina um bardo que, como habilidade similar à magia, solta bola de fogo, cone de gelo, ele cura com D20, ele tem o poder de um mago. E o melhor é que, se tivesse uma devida ambientação pra explicar isso, tudo bem. Mas a ambientação que ele me dá, eu acho muito pobre. O cara descobriu a verdadeira magia que tem dentro da canção da verdade. E com isso, esse é o livro completo do Aventureiro 3.5. É um suplemento. Tô ligado, tinha. É um cozinho de D&D, cara, que é muito escroto. O Dervish, cara, que é pra Ranger. Você dá 12 ataques no turno. Eu sei qual é. Isso é absurdo também. É absurdo. Não, eu acho que assim, é aquilo. Se você tá num ambiente anime onde você tinha um Riei que fazia 16 ataques com uma espadada, é lógico um cara dar 12 ataques no turno. Mas o cenário e a mecânica proporciona isso. Acho que não pode acontecer num jogo que não tem essa parada rolar isso. Eu achei alguns combos muito surreais, sabe? Eu achei o Ranger uma classe absurdamente apelativa, porque ele tem 1 milhão de jeitos de sair do problema e é estiloso ainda por cima. Sim, eu não gosto do quarta edição. Eu não gosto, eu acho ruim. Então, pra mim, mas videogame, cara. Sim, mas vamos falar a verdade aqui. É o D&D mais equilibrado que saiu até hoje. Cara, realmente. Ele é escrotamente equilibrado, não adianta, porque se você estiver no mesmo nível, você tem coisas diferentes, mas é equilibrado. Isso eu tenho que bater palma. Eu só não gosto do lance de você ser preso ao tabuleiro. Se você não tivesse preso ao tabuleiro, eu acharia um jogo. Isso é muito ruim, principalmente pro bardo, cara. Que antes ele tinha uma magia que era só dominar alguém. Agora no 4.0 você domina a pessoa anda 4 quadrados e toma um determinado dano. Isso eu vi até no Nerdcast e depois eu acabei comprovando conforme eu estudei. E pô, isso não é característico do bardo, sabe? O bardo precisa de uma liberdade maior. Quando eu vi isso eu fiquei, cara, muito decepcionado. Eu tô meio bolado com classes hoje em dia. Eu tô evitando jogos com classes. Ainda jogo, mas eu tô evitando, porque normalmente você se limita um pouco. Esse lance de você ter que evoluir daquele jeito, X ou Y, isso qualquer jogo. A classe atrapalha vocês? Depende do acordo que você faz com o personagem, né, cara? Igual, pô, o bardo que eu joguei, que é o personagem que eu até uso como nick pra um monte de coisa, ele foi do 1 ao 20 de bardo puro, sabe? Pô, geral, pega tal classe, pega outra, falei, não, cara, não tava. A minha diversão tá sendo ser o bardo puro. Eu já acho, cara, que classe, clã, tribo, isso é bacana pra dar um foco de interpretação, sabe? Eu acho que ajuda muito você ter esse devido limite, senão as coisas ficam muito soltas também. Eu acho mais legal o estereótipo como vou mudar de sistema assim, falando dos famosões da época, né? O vampiro. O próprio vampiro, ele tinha um estereótipo, mas você podia fazer diferente. A classe deveria ser assim, ter um estereótipo, mas você podia fazer diferente. Desses jogos de matemática, o mais próximo que eu acho, assim, da ideia do D&D é o Savage World. O Savage World não é meu sistema preferido, mas ele é um dos melhores sistemas que eu conheço. Meu preferido é o Fate, mas eu ouso dizer que o Savage World talvez seja melhor que o Fate. Não pra mim, porque eu prefiro Fate. Mas o Savage World é lindo, maravilhoso, é leve, ele permite você criar o personagem que você quiser, sem classe, mas ainda assim ter aquelas características necessárias. Eu fiquei de queixo caído com o Savage World. Desde que ele saiu, se vocês não jogaram, eu aconselho. O livro é lindo. Ele tem umas mecânicas legais de usar cartas. Ele tem umas cartas de jogo para efeito. Carta de baralho comum também, né? Você pode comprar lá na Retropunk. O jogo é pica, cara. E você não precisa usar as cartas. Só que com as cartas fica mais legal ainda. Então ele tem um lance dos benes, que é uma quantidade de vezes. Quando você gasta um bene, você pode sair de uma situação que você tá atordoado, ou você pode rerolar um dado. Então ele permite algumas coisas, assim como o Fate permite, bem leve, de alterar um pouco a situação, mas ele é mais mecânico. Ele é mais isso igual aquilo. Você aumenta o dado, né? Você começa com um D4, aí tu vai pra D6, vai D8, D10, e assim por diante. É muito bom, cara. Se vocês não jogaram, aconselho, corre no Savage World, que é genial. Eu fiquei um pouco de conceito por causa do nome. Me lembrou Savage Dragon, eu achava ridículo aquele personagem. Bom, gente, e essa guerra, não sei se eu posso chamar de guerra, mas existe uma divisão entre jogos narrativistas histórias e os jogos mais mecânicos. A gente teve, inclusive, o maior falha crítica disso no mundo, eu acho que foi Vampiro, que era pra ser um jogo de horror pessoal, mas o sistema é um sistema mecânico para combate. E apesar dele ter uma série de elementos para você utilizar, né, nesse lance do horror pessoal, ele não é bom pra isso. A maior graça do Storyteller era rolar uma porrada de dados. Entendeu? Então o sistema era mecânico e voltado pra porrada. Mas não era ruim, era bom. O que vocês acham sobre isso? O que é o certo? A gente falou que não tinha certo, como jogar certo, mas o que é o certo pra vocês? O narrativismo ou o mecânico? Lembrando que D&D, o primeiro RPG, ele sempre foi mecânico, mas claro que tinha seu espaço pra história, né? Mas ele é um sistema, é um jogo sobre matar monstros e se tornar uma lenda. Sempre foi, nem precisa mudar, porque ele é bom assim e tá maravilhoso assim. Quando seu bardo evolui, seu bárbaro, seu ladrão, é lindo, entendeu? E você matou cada vez mais monstros. Acho que se eu quiser uma coisa diferente, eu jogo outra coisa, não precisa mudar. Né? Então, uhum. E essa linha tênue aí de narrativismo e sistema mecânico, aonde vocês acham que vocês se encaixam? Vocês acham que realmente o RPG vai evoluir pra essa linha? Não digo evoluir, mas vai mudar pra essa linha do narrativismo? Ou que vocês acham que o lance mecânico ele vai continuar sendo a base do RPG? Bom, eu honestamente não tenho preferência. Eu gosto de experimentar cada sistema com uma visão diferente. Mas de tendência, cara, eu acredito que RPG como Fate, que é extremamente narrativista, tem umas poucas rolagens de dados, é o futuro, cara. Porque as pessoas têm cada vez menos tempo, é cada vez mais difícil de você sustentar uma campanha. Eu vejo isso, em 5 anos eu consegui terminar uma campanha. Sempre o pessoal acaba, faculdade, trabalho, mulher, essas coisas sempre acabam atrapalhando. Então um RPG simples, como é o exemplo de Fate, que você pode jogar em qualquer lugar, é rápido, eu acho que define uma tendência futura. Cara, eu acho que a maioria vai migrar pra ele. Né? Às vezes duravam horas, né? Não sei se vocês passaram por isso. Eu passei horas. Combate é horas. Não que fosse ruim, mas era muito demorado, cara. Combate é muito demorado mesmo. 3.0 vai chegando no nível épico. Os caras não morrem, você não morre, nem eles. Nossa, cara, eu cometi a falha de mestrar a crônica de nível E, cara. Que demora era um combate. Um tinha 20 ataques, o outro tinha mais 20 ataques. Aí, cara, eu achava engraçado que tinha uns amigos que jogavam D&D e eles adoravam jogar com nível alto e tal, e eles reclamavam que 3D&T era muito poderoso. Porra, cara. Pois é, cara. Olha só. Cara, se você jogar D&D no nível 15 em diante, já fica uma loucura. É muito poder, faz tudo que é lado. São dois extremos, né, cara? Ou é o cara que quer te encher de poder, quer que você vire o pica da galáxia de qualquer, que vai matar qualquer um, ou é o cara que odeia que os jogadores evoluam. Então é aquele cara que amarra o XP igual nada. Que em vez de você estar curtindo a dificuldade, você está começando a ficar frustrado, cara. Verdade, mano. Então foi onde eu fiquei encantado com o Cal Cupo, né? Que eu gosto mais do lance narrativo. Porque, porra, você não vai ganhar XP. Então sossegue esse rabo aí e faça o que o personagem faria, sabe? Eu acho muito interessante que fosse determinante, né, em todo jogo, o tempo para ele ganhar XP. Por exemplo, tem como você começar com um mago de 17 anos e 2 anos depois ele tá no nível 30, no D&D da vida. No D&D. Se você parar pra pensar na narrativa, no cenário, não existe mago de 20 anos no nível 30. Então, é preciso ter uma passagem. Os magos fortes são todos velhos, eles passaram a vida inteira estudando dentro de biblioteca, saíram em missões e missões e missões e missões, entendeu? Não tem como isso acontecer. Só que a mecânica permite. A gente tá falando da best D&D, né? Mas a gente joga D&D, tá, gente? A gente adora D&D. E joga de mago, cara. E joga de mago. Mas é bizarro isso. Eu acho que, no fim das contas, era necessário que todo jogo tivesse o seguinte: você quer evoluir, você precisa ter tempo, ou treinando, ou passar uma situação que justifique isso. Acho que você tinha que ser meio Fate, né? O Fate tem esse lance de... O Dungeon World também, né? O Dungeon World, ele tem, se eu não me engano, um sistema de experiência alternativo, não lembro qual é. Depois a gente pesquisa no próximo podcast e a gente fala sobre. Eu acho que ele tem um sistema legal sobre. É genial. O D&D foi a porra do anime, cara. Se o anime não ficasse tendo sucesso no mundo inteiro, proibir os Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo. Porque, pô, eu lembro do AD&D, que cada raça tinha limite de nível pra subir, tinha os lances de experiências específicas que eram bizarras. O mago que mais demorava a subir era 2.500 pra subir o primeiro nível, enquanto o ladrão era 1.250. Era ridículo, cara. Mas eu acho que isso era pra justificar uma coisa. A gente sabe que mago em nível alto é mais forte que qualquer outro personagem. Eu acho que até quem gosta das outras classes, me desculpem, galera que estiver escutando, mas não adianta querer mentir, mano. Mago, ele fica foda. Eu gosto muito do ladrão no jogo, mas o mago é pica, irmão. No nível 20 ele faz o que todo mundo faz. É, é verdade. Pô, só dele ter uma magia chamada desejo, porra, absurdo, cara. Em compensação, no primeiro nível, um coelho mata ele com a dentada, né? Ah, é verdade. Um kobold com um caco de vidro. Na verdade, a pulga que tá sugando o sangue do coelho mata ele. Eu acho que todo mago do D&D começa com um defeito, né? Tuberculose. Porque, pô... Raquitismo. Então, todo jogador de mago coloca 8 de força porque não vai usar força no resto da vida, né? Isso. Imagina aquele mago doente, o Heistling do Dragonlance, que tá virando Lich, aquela coisa toda. Pô, todo mago pra mim tem essa visão. Eu acho que as pessoas não entendem também que isso acontece, eu vejo muito em jogo isso. Nível 1 é um merda. Nível 1. Você ou não sabe lutar, ou você recém aprendeu a fazer os primeiros movimentos de espada, você recém leu 10 páginas do livro de magia, você é um merda. Eu vejo pessoas fazendo personagens nível 1 com história assim: eu era general de uma tropa, isso, e depois que matei 5 mil orcs sozinhos com o meu dente, eu peguei essa espada e agora eu estou, virei aventureiro pelo mundo. Porra, irmão. É, meu, isso acontece, cara, em todo o sistema, cara. Sempre, isso sempre, é. Sempre. Acho que isso é a visão do jogador em cima dos plebeus do jogo, sabe? É verdade. É, só se for. Ele é nível 1, ele mata qualquer plebeu que nunca pegou no espada, sacou? Isso é feio, porque esses dias eu tava num grupo, não vou citar o nome da pessoa, nem do grupo, em que o cara fez uma história, vou falar o sistema, 3DT. E ele fez um personagem interessantíssimo, muito legal. Cara, era foda, o cara tinha um histórico maneiro, ele tava sem memória também, e aquele clássico de anime, né? O cara perde a memória. Mas imagina uma história genial com dois itens poderosíssimos, uma espada do sol, uma espada da lua. Irmão, era muito maneiro. Só que o cara era um personagem de 5 pontos. Meu brother, eu tentei ser o máximo delicado possível pra tentar passar pro pessoal. Eu falei, cara, não faz isso não, cara. Você tem 5 pontos, cara. Com 5 pontos, um cara com 3 pontos, se der sorte, ele te bate, te mata e rouba tuas espadas, brother. É verdade, se o cara tiver 3 pontos no lugar certo, ele bate nele e rouba as espadas. Ou então, pior, rouba enquanto ele estiver dormindo, porque o cara é um ladrãozinho com 3 pontos de habilidade, passou no teste direto e voa lá e roubou outra espada. Pô, então, tem um que eu tava lendo, que você faz um robô gigante. E você usa o robô gigante pra bater, cara. E é um personagem de 10 pontos, cara. E aí, o robô fica dando dano de 91 caras, cara. É muito bom. Cara, eu amo 3DT nessas coisas, cara. Mas o 3DT é bom, ele tem esse perfil. Ele é maluco. Se você quiser equilíbrio, vai jogar outro jogo. No 3DT rola um desequilíbrio. Só que tem a ver, cara. Tem a ver um personagem ser nível 1, mas ele tem invisibilidade, brother. Ele fica invisível. Ele é um moleque de 13 anos que ele fica invisível, bro. Mas é, pô, maneiro. É uma coisa. Brasil que me revoltava, tipo, jogando Tormento em 3DT, né? Aí tá lá, Ficha da Vitória, Poder de Fogo, Infinito. Porra! Esse negócio, eu tenho algumas coisas que eu tenho um problema em 3DT, poucas. Esse lance de poder infinito, eu acho ridículo isso, não tem por que fazer, mas eu entendo, porque existe esse tipo de ideia dentro de animes, quando você vai falar de deuses e tudo mais. Uhum. Que a ideia é a seguinte, ó, não bate de frente com isso. Pode, velho. É. E implora pela sua vida, faz qualquer coisa. Mas não bate de frente, não, né, acabou. Tem outra coisa também que incomoda: as escalas. Eu acho as escalas erradas. As escalas de vezes 10, vezes 100. Isso não tem nada a ver, cara. Sabe como é que você resolvia? Se você é um personagem uma escala acima, em vez de você rolar um dado, você rola 2 pra somar. Se você é uma escala acima dessa, em vez de rolar 2, você rola 3. Pronto, cara. Você aumentou pra caralho as chances do cara, que ele vai rolar 2, 3, 4 dados. Mas não ficou tão ridículo. Que um cara com, não, ele tem 10 vezes o meu poder. Um de dano dele é 10 em mim. Pô, nada a ver. Porra. É o robô gigante. É surreal. E é muito escroto. E tem uma outra parada também. A escala era compatível com o antigo sistema, onde cada pontinho que você tinha numa característica, você rolava um dado diferente. No Alpha, onde aquilo ali é só um somatório e você rola um dado, eu acredito que o ideal seria que elas fossem mais fracas, mais reduzidas. Entendeu? Porque, inclusive, eu fiz uma postagem, não me lembro se foi no Banguela ou se foi no Nove Defensores, a respeito disso. Porque tá errado. Matematicamente, no antigo sistema, você com força 5 conseguia dar uma quantidade de dano que hoje você não consegue dar. Então não pode manter a mesma escala em que força 5 você carrega 10 mil toneladas. Porque não existe, não funciona assim. Então essas três coisas me incomodam no 3DT. Mas o jogo é divertido. Puta que pariu, irmão. Quando tu faz teus personagens malucos, é muito legal. Pela liberdade da ação, né? Claro. Isso. E é um jogo que não liga pra jogar dados, que evita jogar dados. Acho que o jogo roda muito lento. Você pega um overpower na mesa, ele vai estragar o seu jogo. É verdade. Ah, claro. Mas é um jogo, cara, que você pode ser o que você quiser. E, se eu não me engano, um dos motivos pelo qual o 3DT foi criado foi pra nego liberar a imaginação e criar história, criar anime, criar desenho, livro e o que mais vier na cabeça. Pois é, galera. Hoje a gente curtiu aqui o primeiro episódio. Programa? Primeiro programa, pois é. Nosso rapaz, eu não gosto dessa palavra. Eu não gosto dessa palavra programa, cara. Ela tem tanta variação. Pois é, dá uma merda isso, cara. Hoje a gente tá com essa primeira coisa chamada Não Jogue Trevas, que é um podcast diferente, que a gente resolveu fazer um papo aqui longo, fazer à vontade, sem frescurinho, falando o que quiser, sem muito lance de ficar puxando o saco de ninguém, sem parada de ficar fazendo bonitinho programinha com quadros. O que a gente tá fazendo aqui é um papo legal sobre RPG. Nenhum dos três caras aqui envolvidos são aqueles RPGistas babacas que se acham fodões, que sabem tudo. Pelo contrário, a gente tá aí sempre aprendendo. Nenhum desses três caras aqui são RPGistas que querem dominar o mercado de RPG. Nenhum desses três caras são RPGistas que ficam fazendo, sei lá, nem sei o que dizer. A gente joga, a gente narra e a gente curte essa porra e resolveu fazer um podcast que quase ninguém vai escutar. Pelo menos a gente pode obrigar as namoradas e esposas e algumas outras pessoas que sejam tão retardadas quanto a gente a escutar. Mas provavelmente, se você é RPGista que se acha fodão, esse não é o seu lugar. Vai escutar o nosso podcast vizinho, amigo, que nasceu agora. Então, deem suas considerações finais, por favor. Bom, só queria mandar um beijo aqui pro meu pai, minha mãe, pro Sérgio Malandro. Ai, cara, Sérgio Malandro curtiu isso. Ele vai curtir isso. Imagina o Sérgio Malandro narrando D&D. E agora vocês entraram na masmorra. E aí, de repente, quando vocês passam nessa pedra, vem um troll pra cima de vocês. O troll ataca, E não era um troll, não, era um kobold. Pegadinha no malandro. Ai, caraca. Pô, tá aí, a gente pode fazer um dia um desafio da gente jogar RPG Sérgio Malandro. Pois é, cara, será que ele aceitava? A gente vai precisar de muitas visualizações e muitas clicadas e muitos curtir e muitas merdas assim pra gente conseguir convencer. Mas pô, então, a gente consiga. Um plano pro futuro aí, ó. Vamos anotar, quem sabe no podcast número 100 a gente faz um jogo de RPG com Sérgio Malandro. Cara, Sérgio Malandro narrando um jogo de RPG. Cara, eu acho que a gente precisa ir nem tão longe. Eu conheço até pessoas que conseguem imitar a voz dele. Poxas trás, o cara. Sabe aquela parada que o Jovem Nerd fez? Que eles, tipo, fizeram uma mesa de RPG? Vamos fazer a mesma coisa. Espero que você, Jovem Nerd Azaghal, não nos processe. E todo mundo vai querer processar a gente. Ele tá fudido. É, ele falou mal de uma porrada de gente. Só que a nossa diferença vai ser que nós temos o Sérgio Malandro mestrando, cara. Fechou, pô. É sucesso. Pô, genial, cara. Se a gente arranjar mais gente assim, pode ser tipo Sérgio Malandro, Silvio Santos, mais Romário jogando. Já pensou pegar um imitador e fazer várias vozes assim jogando? Pô, vai ficar foda, cara. Pô, cara, eu vou me realizar quando o Mr. Catra, quando a gente conseguir fazer isso com o Mr. Catra, cara. Caralho, imagina. Chegou o dragão e vai começar a putaria. Joga o teste de reflexo. Muito enfim, bom. Gente, essa zoeira aqui é o Não Jogue Trevas. Lembrando para os fãs de Diamond que vão ficar de mimimi aí depois que a gente começar a divulgar, que a gente joga Trevas, a gente joga Diamond. A gente tem as nossas reclamações a respeito dele, como as temos de todos os sistemas, até dos nossos preferidos. Não é nada que a gente odeie o sistema, tirando o Rodrigo que ele odeia, mas não é nada... Não é nada disso, cara. Não é o sistema, é o Paulo Coelho que veio do futuro, tá ligado? Gente, só pra ressaltar, não tenho nada contra o Deodev, tá bom? Um beijão pra ele, inclusive. Contra o Paulo Coelho eu tenho, desculpa. Então, mais um pra processar a gente, Paulo Coelho. Pois é, cara, Não Jogue Trevas é isso. Nasceu de um papo legal e eu sinceramente fiquei muito feliz, queria agradecer vocês. Fazia um tempão que eu tava querendo montar um podcast, só que eu não queria ficar sozinho, eu queria conversar com uma galera legal e a gente chegar nos assuntos. Dessa forma, acho que fluiu naturalmente e do jeito que nasceu, sem idealização, sem regra, ficou muito divertido, ficou muito bom. Muito obrigado por vocês terem caído nessa empreitada aqui comigo do Não Jogue Trevas. Eu que agradeço. Aí. Também agradeço aí, galera. Foi muito prazeroso estar com vocês. A gente já falou sobre fazer programa. A gente falou sobre ser muito prazeroso estar com vocês. Isso tá sinistro, cara. E tá se vendendo fácil. Bom, galera, beijo pra vocês aí. Valeu, Ian. Valeu, Rodrigo. E beijo valeu. Pra galera aí que escutar, pras quatro pessoas que escutaram. Continuem comentando ou não. A gente tá aí. Vamos fazer outros pra perturbar vocês. Isso aí, mãe. Beijo pra senhora que eu vou obrigar a escutar esse podcast. Fui!